Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Segunda-feira, mais uma semana abençoada por Deus vai começando e é muito bom a gente fazer companhia com você a partir de agora aqui na sua rádio preferida. Quem vos fala é seu amigo de sempre, o Elber de Andrade, e é um prazer imenso apresentar mais uma edição do nosso Baú Sertanejo, especial aqui na sua segundona. Para começar hoje tem aqui, ó, Chitãozinho e Chororó, Saudade Dela. Depois tem Chico Rei Paraná com a música Em Algum Lugar do Passado. São as melhores a partir de agora na sua rádio preferida. Melhores, Baú Sertanejo. Que bom que você ainda existe, apesar de tão longe.

querida, não chore não. O mês que vem eu volto pra te ver. Sinceramente estou apaixonado e não consigo viver sem você. Eu não queria, mas aconteceu. Talvez porque sou muito. Apaixonei de novo. Agora vou esperar pra ver a outra vez. Pra disfarçar esta saudade, eu fico de cara cheia 30 dias por mês. Correio Paraná, volume 5, 30 dias por mês. Felipe Falcão também cantou com a gente, Gritos de Amor, Jean Giovanni, Roupa de Lua de Mel, e ainda Chico Rei, mais o Paraná, música Em Alguém, aliás, Em Algum Lugar do Passado. Começamos aí com Os Meninos do Brasil, Chitãozinho mais Xororó, e a música Saudade Dela. O baú vai pro intervalo, mas daqui a pouquinho tem Leandro e Leonardo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. A rotina é moda bonita, lá de 1991. Leandro mais o Leonardo. Depois tem Toneladas de Paixão. Grande sucesso aí de Sérgio e Serginho. A rotina começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer. E o desejo de novo em meu peito acende. Pegar o telefone e dizer amor, que saudade. Quinta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama. E aí tá tudo. Cinema.

você e as melhores. Baú Sertanejo. Kleber, por aí sem você, fechou mais um bloco. André e Adriano, é feia. Chitãozinho, mais o Chororó, Foi por Amor, ainda Milionário e José Rico, Você Vai Ver. Começamos também com Juliano César, Meu Amor Fugiu de Mim. Daqui a pouquinho, tem Zezé de Camargo e Luciano. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Baú de segunda-feira, grandes sucessos passam por aqui. Um dia mais. Abrindo mais o bloco, tem Zezé de Camargo e Luciano. Depois, Goiás é Mais com Bruno e Marrone. Um dia mais. E só eu te querendo. Um dia mais. Perdido é muito tempo, mil palavras sem dizer, tudo apenas num olhar, meu silêncio e você, tá difícil explicar. Um dia mais, a solidão. Um dia mais, apenas um olhar. Meu silêncio e você, tá difícil explicar. Um dia mais, a solidão doendo. Um dia mais, e eu aqui sofrendo. Não precisa se claro até demais. Já não sou o que te dá prazer, nem vontade de sonhar. Um dia mais, se o amor foi embora, eu sinto que não fui capaz de abrir o seu mundo e fazer você voltar. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Sertanejo. Vem aí Luiz Cláudio e Juliano. Carinho de vocês. Música.

da morena. Os Meninos do Brasil, encerrando esse bloco no Rancho Fundo, música bonita, Mato Grosso e Matias, volume 20, a música Por Quê? E ainda Goiás é Mais, com Bruno e Marrone. Também passou por aqui Zezé de Camargo e Luciano, lá de 2002, com a música Um Dia Mais. Daqui a pouco tem de Paulo e Paulino. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá chegando mais um bloco musical. Tá pintando ao vivo de Paulo e Paulino. Onde anda você? Depois tem Jorge e Matheus. Quebre o silêncio. Sei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Assim eu fiquei. Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde ao teu olhar. Onde estará? Onde estará? Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo.

as andorinhas voltarão e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos Parada Dura, as Andorinhas, um grande clássico da música sertaneja, fechando esse nosso bloco. Vida Virou com Christian Ralph, a dupla mais afinada do Brasil, hein? Leonardo Eduardo Costa, Princesa, regravação do Amado Batista, Quebre o Silêncio, Jorge Matheus também passou por aqui. Nós começamos, sabe com quem? Com o de Paulo e Paulino, Onde Anda Você? Daqui a pouco vem Eduardo Costa. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Programa Baú Sertanejo, Nenhuma Esperança, Eduardo Costa, depois Alain Aladim, Te Amo de Coração. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura, quase sempre me deixa e funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer. Quero te perder. Esta vez pra nunca mais. Rasga o telefone. Avisa o meu nome. A gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança.

jornada. Juliane Jardel, recordamos, cada qual tem seu valor, ainda 1, 2, 3, com Jean Giovanni. Começamos tudo, com modão aí de Alan e Aladim, aliás, Alan e Aladim, a música Te Amo de Coração. Eduardo Costa, foi a nossa primeira desse bloco, Nenhuma Esperança. E assim terminamos o nosso Baú Sertanejo nessa super segundona. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Um abraço do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.